viver e existir. Parece a mesma coisa, viver e existir, mas não é. Tudo que é, existe. Tudo que está posto, é. Nós poderíamos dizer que a nossa existência, ela inicia com o nascimento e termina com a morte, usando uma visão material da vida. Mas viver é algo que pressupõe uma atividade mais específica do que apenas esse intervalo de tempo. Viver é um verbo de ação, é fazer. É aquilo que dá sentido à vida. É o que marca a nossa existência, que sozinha só passa. Quando nós lembramos de alguém, lembramos do que essa pessoa falou ou do que ela fez, da sua ação ativa. Os exemplos são muitos. Nós podemos pegar grandes exemplos de personalidades que ali se tornaram grandes exatamente pelo que fizeram durante a sua vida. Nós podemos pegar, por exemplo, os nossos antepassados, que nós lembramos deles também pelo que eles fizeram durante a vida deles. Nós todos somos agentes transformadores da realidade que nós estamos inseridos. É com isso que Deus conta, com a nossa participação como co-criadores universais. Parece muito ampla a nossa atuação quando nós falamos co-criadores universais. É, mas nós não temos consciência da capacidade que nós possuímos. Quando agimos pelo bem, nós agregamos Deus em nossa ação. E somos capazes, sim, de mudar realidades, a nossa e a dos outros. Eu costumo dizer que quando a gente não acredita, que façamos o experimento. Tenta sair e fazer a diferença na vida de alguém e veja o resultado. Veja se tu realmente é capaz de fazer essa mudança que foi dita. É disso que o mundo precisa, de pessoas engajadas com o bem. Não espera que o momento adequado apareça, ou que tu esteja numa situação tranquila para poder fazer. Apenas queira. Queira e aparecerá a oportunidade. Quando há encantamento pela vida, muito pode ser feito. Viver pode ser a forma de tornar plena a felicidade, de confirmar a paz, de deixar um rastro luminoso, mesmo que tênue, por onde nós passamos e que, ao nos apresentarmos, que não tenhamos vergonha do que fizemos durante a nossa existência. Pensemos se existimos ou se também estamos vivendo. Que Deus Pai nos abençoe a todos e que assim seja.